agora pela Flores FM o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderly. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. Uma satisfação, uma alegria abrirmos mais um programa Renascer aqui pela melhor rádio de Flores da Cunha, 104.9, a Flores FM, que nos abre esse espaço para que a gente possa trazer aos ouvintes, a todos os interessados, aqueles conhecimentos espirituais, psicológicos, como é a abertura do nosso programa, e assim levando o conhecimento, a discussão, os temas importantes da vida, que, na verdade, se a gente se conscientizar um pouco, né, é o que nós vamos levar deste mundo. Aquilo que realmente nós aprendemos, aquilo que realmente nós mudamos, o caráter, né, a estrutura espiritual que nós conseguimos sedimentar, que nós conseguimos estruturar. Porque é isso que vai valer do lado de lá. Não é lado de lá, não tem aquele, deixa que eu dou um jeitinho, não tem pai, não tem mãe, não tem avô, não tem um amigo que vai dizer assim, não, eu vou resolver o teu problema, não, eu vou tentar ver lá com Jesus aquilo que vai acontecer. Não tem mais isso, né? Lá, o que nós somos será aberto e só o que nós somos nos levará ao acesso à evolução ou aos setores mais dificultosos, vamos dizer assim, do plano espiritual, do plano astral. Então, o programa Renascer tem esse objetivo de nós realmente, cada vez mais, abrirmos as nossas mentes, nossos corações, e inclusive a nós que estamos aqui fazendo o programa, né, Ademir? Sempre, né? Agora o Ademir hoje voltando também, né, de duas semanas de uma folguinha aí, que também é necessário, né? Quer dizer, necessário não, é prazeroso, né? Porque a gente tem que aprender a vida, mesmo trabalhando sem ter férias, né? Mas quando a gente pode ter, também é importante, né, Ademir? Com certeza. Realmente é sempre com uma alegria grandiosa que nós aqui nos encontramos, e com certeza também com um compromisso também grandioso. Compromisso em cima disso tudo que nós estamos vivendo, em cima de toda essa oportunidade que nós temos de, pelo conhecimento, pelo estudo, compreendermos mais a nós próprios e compreendermos mais tudo aquilo que nos cerca como forma de nós crescermos. São dias onde cada um de nós, cada vez mais, haverá de se aprofundar em si próprio, buscando respostas, haverá de se aprofundar no conhecimento humano como forma de também nos melhorarmos, como forma de também sermos instrumentos da vontade de Deus, nosso Pai. Então, a nossa proposta sempre é uma proposta de crescimento, de análise, de transformação. É uma proposta onde que nós, que temos acesso à palavra, temos cada vez mais o compromisso de torná-la, digamos assim, entendível, né, compreensível a todos aqueles que nos cercam. E nós lembramos que o telefone 3292-8464 está à disposição de todos os ouvintes que queiram ligar, fazer perguntas, sugerir um tema. Não precisa se identificar, basta que tenham seriedade, que não tem problema nenhum. Então, 3292-8464 aqui da Flores FM, pode você ligar. E abrindo o Evangelho ao acaso, como nós estamos aí adotando, né, esse sistema agora, porque achamos importante também refletir todos os sábados, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Abrimos no capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, né? E eu vinha com a pergunta, subindo as escadas, né, que eu ia fazer aqui no programa para nós discutirmos hoje, ou abordarmos hoje, que é, a pergunta é assim: Deus te quer feliz? Né? É tipo, que pergunta mais boba, né? Mas nós vamos ver que, decodificando isso, quanto é importante a gente estar bem consciente disso. E caiu no texto de amar os vossos inimigos, né, ou sobre o amor, que a gente vai entender que também este é o caminho para que a gente seja realmente feliz, né? Então diz assim esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Sabendo que em outra passagem do Evangelho ele diz que os dois maiores males da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se, engana-se, né, geralmente sobre o sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos que nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Veja só esse parágrafo aqui, né, Ademir? Já coloca com clareza, né, aquilo que Jesus queria dizer, já começa a questionar sobre o raciocínio, sobre o ponto de vista lógico, né? Que não é, quando no texto aí, amar os vossos inimigos, que se deva ter o afeto, o carinho para um inimigo como para um amigo. Porque senão seria pedir, para nós inferiores pelo menos, né, uma coisa impossível. E aí nós vamos ler, reler no Evangelho, e se não entendermos isso, ficamos devendo e ficamos dizendo: ah, esse Jesus aí pediu um negócio que nós nem conseguimos fazer. É, não só impossível, como também, digamos assim, totalmente contrário, digamos, né, a essa visão grandiosa que ele tem da criatura humana. Porque a partir do momento em que nós, o nosso inimigo, geralmente é alguém que nos agrediu, é geralmente alguém que tenha feito alguma coisa contra nós. Então, a partir do momento que eu estou tendo uma atitude de compreensão, de perdão, de entendimento, que seria esse amor que Jesus nos ensina, né, eu não estou me igualando a ele nas suas atitudes. Eu estou me portando no exemplo, nos ensinamentos de Jesus, de uma forma verdadeira e autêntica como um irmão. E mais, estou dando um exemplo vivo a essa pessoa de quais as atitudes que nós temos que ter no nosso dia a dia. E isso tudo é bem reportado a cada um de nós, né? Como é que nós nos comportamos quando nós vemos a violência? Como é que nós nos comportamos quando somos vítimas da violência? Será que nós, entre aspas, amamos, né, compreendemos, digamos assim, tentamos ter uma postura particular nossa, ou essas atitudes, elas nos envolvem, nos tornando, digamos assim, também violentos? A gente pode ver que na maioria das vezes nós também nos tornamos violentos. Por quê? Porque não admitimos, né, os nossos inimigos. E como tal, ao invés de darmos um exemplo positivo, nós que temos um pouco de conhecimento, porque esse convite que Jesus faz é para aqueles que entendem, né? Então, nós que temos um pouco de conhecimento, temos que ter uma atitude, digamos assim, diferenciada. E não, né, na questão da violência, gerarmos ainda mais violência. Pois isso nos dá clareza, né, de que essa atitude de amor que Jesus queria colocar é nós não revidarmos, nós não termos para com o outro a raiva, nós não termos para com o outro a mágoa, nós não termos para com o outro o ódio, né? Nesse exemplo que tu estava colocando da violência, nós não compartilharmos disso, ou seja, se alguém vem com a violência, eu revido com a violência, ou pelo menos, se não está na minha frente, né, tenho o sentimento de que um outro vai agrida aquela outra pessoa lá, porque aquela outra pessoa cometeu aquele erro, vamos dizer assim. Então, amar aos inimigos, naquilo que Jesus está dizendo aqui, é uma postura de paz, de serenidade, de ação, né, de ágape, que é o amor, né, ação, ou seja, tendo uma postura serena. É imadura, né? Porque realmente, o que hoje a vida nos pede como um todo? Não existe mais o outro, né? Todo esse advento do conhecimento, todo esse bombardeio de verdade que nós estamos levando, o que ele está desencadeando em cada um de nós? Uma postura particular. Não tem mais o outro, não tem culpados, não tem mais nada. O que existe realmente é eu perante a lei, que é Deus meu Pai. Então, a partir do momento em que a cada um de nós merece um posicionamento, para que eu vou ficar perdendo o meu tempo, digamos, né, medindo forças com alguém que merece, digamos, o meu exemplo? Claro, eu sou vítima de uma situação, mas bem-aventurado o que sofre. Como é que darei exemplos eu de humildade, de paciência? Como é que darei eu exemplos, né, de estar ligado ao meu Pai, se não atendendo, recebendo, como o próprio Jesus nos dizia, eis que eu vos mando, né, como ovelhas no meio de lobos? Então cabe a cada um de nós realmente este, entre aspas, sofrer, né, para que nós damos um testemunho vivo de quem estamos servindo e o que estamos fazendo. Mas principalmente temos que ter maturidade, atitude. Se o outro se joga, tudo bem. Se o outro me agride, tudo bem. Eu tenho dentro de mim bem vivo aquilo que quero e aquilo que não quero na minha vida. Se nós tomarmos este assunto já com a pergunta que eu havia feito, né? Deus te quer feliz, introduzindo nesse nosso raciocínio, né? Sim, Deus vai me querer feliz, com certeza, né? Como eu vou ser feliz se eu agrido, se eu tenho mágoa, se eu tenho ódio? O meu estado de espírito, né, vai estar numa situação dolorosa, sofrida, por nada. Ou seja, dentro do programa de ser feliz, eu não posso ter esse tipo de atitude, porque senão eu não estou fazendo aquelas coisas que me deixariam com uma energia boa, uma energia serena, uma energia pacífica, né? Então, esse sentido de amor já começa para a gente ir iniciando esse assunto de Deus quer te ver feliz, né, de uma forma bem compreensível. Vejam só o que diz em seguida. Agora aqui o Evangelho segundo o Espiritismo vai fundo na questão, falando de energias. Esse sentimento, né, de antipatia ou simpatia resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Vejam como, às vezes, nós, graças a Deus, né, nós retornamos, nós afunilamos toda a questão num aspecto científico, né, da lei dos semelhantes. A partir do momento que a minha atitude ela contrária à lei de equilíbrio, à lei de paz, à lei daquilo que o Pai pede a cada um dos seus filhos, eu estou desencadeando, eu estou me posicionando, digamos, contra. E isso vai fazer o quê? Com que realmente a vida por si só, que segue uma sabedoria, que segue princípios de entendimento, também vá criar situações onde que eu, digamos assim, passe, né, por aspectos de raiva, de ódio e até de violência. Por quê? Porque às vezes eu tenho que viver como forma de compreender. Porque às vezes eu continuo, mesmo tendo família, mesmo tendo filhos, mesmo tendo uma certa tranquilidade espiritual, eu continuo sendo, digamos, violento. Eu continuo semeando a má semente. E como tal, haverei de colhê-la, mais dia menos dia. Por isso que é uma questão até científica, energética, compreensível a cada um de nós. E por isso que a gente sempre reitera, né, de amarmos os outros. A partir do momento que tu ama, como o próprio Jesus o dizia, de uma forma bem mais ilustrativa, ele diz: reza para quem te calunia, né? Ou seja, sempre termos atitude positiva. Energeticamente, nós repelimos esse mal que vem da calúnia, né? E porque... um mal direcionado. Exato, porque dirigimos coisas positivas, ou seja, uma luz contra a treva. E a luz sempre vence. Com certeza. E nós agradecemos a amiga Silvana aí que ligou, né, e parabenizou o programa e o tema que a gente também está abordando aqui, né? Isso é importante para que a gente também continue, né? É que tenhamos certeza que tem pessoas que nos ouvem, isso aí é um aspecto muito agradável. Mas como é bonito, né, e como é bom as pessoas nos darem esse retorno e na rua, né, as pessoas nos dizem: ah, olha, que bom que a gente está falando essas coisas, porque realmente a gente sempre coloca, não é um propósito meu ou do Admir Zanella, e sim é um propósito maior, né, em nós realmente assumirmos esse evangelho libertador e podermos, assumindo esta verdade, nos melhorarmos e melhorarmos tudo aquilo que nos cerca. Ok, então. Seguindo o texto. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira bem diferente do que contato com um amigo. E não ter contra eles nem ódio, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se, em palavras e em ações, de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Ou seja, esse parágrafo aqui, né, está decodificando, vamos dizer assim, em plenitude, qual é a intenção de Jesus dizer: amai os vossos inimigos. Então, não vamos mais ter essa compreensão de que a colocação de Jesus: amai os vossos inimigos, é ter o afeto para quem nos deseja o mal, mas sim ter uma postura positiva para quem nos deseja o mal, porque precisando essa pessoa de compreensão, tem aí de nosso lado de se fazer o perdão, desejar coisas boas, retribuir o bem, como diz assim, com o mal, né? Ou seja, termos uma atitude de cristãos. É, e fora isso, né, Ademir, a gente sabe muito bem de que, digamos assim, se eu criei uma inimizade, ainda na linha do inimigo, né, se eu criei uma inimizade, eu também estou envolvido nessa situação. Eu não estou de todo isento, né, salvo de qualquer coisa. Porque se nós criamos um problema entre nós dois, eu também, mesmo eu estando certo, entende? Eu tenho uma certa responsabilidade sobre isso. Então, muitas vezes, o que a gente faz? Nós nos colocamos como juízes. Não, o cara lá me fez tal coisa, é meu inimigo e tal, e agora então nunca mais vou dar oportunidade, nunca mais vou me render, porque eu estou em cima da verdade. A verdade é uma coisa muito relativa no grau evolutivo em que cada um de nós está. Se nós criamos uma antipatia entre nós, é porque alguma coisa também eu tenho, né, com ele, porque alguma coisa também eu gerei sobre ele, e como tal, de repente, eu tenho que ter uma atitude diferente, que é aquilo de uma forma belíssima, né, Jesus enumera, ou seja, darmos a oportunidade para ele, né, termos essa atitude positiva, não buscarmos de novo aquele problema que já passou, não apontarmos novamente aqueles defeitos, aquelas situações que desencadearam essa nossa amizade, porque compreendendo na essência, nós também estamos, digamos assim, naquela história, se um não quer, dois não briga. Então, se nós brigamos, foi porque houve uma certa, digamos assim, cumplicidade das duas partes. Não é só um culpado. Então, vamos juntar isso àquela pergunta. E eu vou perguntar para ti, Edmir. Porque tudo bem que eu já dei umas dicas aí, é bastante óbvio, né? Que Deus queira que a gente seja feliz, né? Mas vamos estender um pouco essa pergunta, então. Por que que Deus gostaria que fôssemos felizes? Por que Deus gostaria que nós fôssemos felizes? Uma belíssima pergunta, né? Por que que tu gostaria que o teu filho fosse feliz? E veja por que caminhos Deus quer que nós sejamos felizes, né? Deus quer que nós sejamos felizes por caminhos diferentes do que os caminhos que nós imaginamos. Porque falávamos nós até a respeito da felicidade, que a felicidade não é deste mundo. Que a gente pode ver que até aquelas pessoas que têm todo o poder não são felizes, aquelas pessoas que têm todo o dinheiro não são, aquelas que têm toda a saúde não são. Então nós notamos que em todos os níveis, desde o mais pobre ao mais rico, desde o mais ignorante ao mais sábio, a felicidade plena, né, é uma coisa ainda um pouco difícil nos níveis de consciência em que nós nos encontramos. Mas o caminho para a nossa felicidade não é aquela coisa assim, ah, quando eu tiver dinheiro eu ganhar na loto eu vou ser feliz. O caminho da felicidade é um caminho duro, de trabalho. É assim que sejamos felizes? Por quê? Porque é um dos preceitos do pai querer que os seus filhos sintam o que ele sente. Agora, o que temos nós que fazer para realmente sentirmos isso? O que temos nós que fazer para alcançarmos essa felicidade? Porque o que é essa felicidade se não paz de espírito e não conquistas materiais? Esta felicidade, né, não é uma conta recheada, e sim é eu ter uma atitude positiva, uma atitude evangélica em relação aos meus irmãos. Inserindo essa pergunta no texto de hoje, por exemplo, na questão do perdão, isso que estava colocando, claro, né? Vamos analisar cada um de nós, quando a gente, ou já teve, com certeza, ou ainda tem, mágoa com alguém, inimizade com alguém. Ao nos aproximarmos dessa pessoa, ou mesmo distantes quando lembramos dela, qual é o tipo de sentimento que a gente tem? Esse sentimento que a gente tem nos dá prazer ou nos dá mal-estar? Então, é parte da natureza humana que os conflitos, a mágoa, o ódio, a raiva, nos dê sentimentos de mal-estar. Isso é criação divina. O que eu devo fazer para ser feliz, né, dentro dessa condição humana de criatura divina, né? O mínimo que eu tenho que fazer é perdoar, é compreender, é deixar as coisas ruins de lado. Aí meu sentimento será de prazer. Então, Deus quer te ver feliz? Sim. Mas o que você tem que fazer para ser feliz? Que era o teu raciocínio, né? Com certeza. Nesse caso... E até seguindo o teu exemplo. Então, digamos assim, digamos que eu e tu, nós tivéssemos brigado e tivéssemos criado um rancor, ódio. E é essa energia que nos move a ambos. Agora, digamos que um de nós dois tem uma atitude, digamos assim, grande, chega para o outro e diz, olha, Admir, mesmo eu estando com razão, eu estava aquele dia de cabeça quente, te falei aquilo de uma forma impensada, me perdoa, né? Eu não quero ter mais isso, eu não quero, assim, digamos, te perder, digamos, né, da nossa amizade e assim por diante. O que que vai acontecer com nós dois? Nós vamos aliviar os nossos corações, nós vamos sentir a felicidade verdadeira, porque a partir do momento em que nós se olhar de novo, em que nós se cruzar de novo, nós não vamos ter mais aquele sentimento pesado que nos sufocava. Nós vamos ter uma vitória que nós conseguimos, mas uma vitória dobrando o nosso ego, dobrando o nosso orgulho, passando por cima de valores pregados pela sociedade, passando por cima de questões impostas que às vezes as pessoas nos dizem, não, se ele te agrediu, agride, se ele te traiu, trai, se ele te fez, faz. Isso não existe, mas essa é a felicidade de tu sentir por aquela pessoa um sentimento grande, mas por uma atitude grande. que tu teve, né? Por uma força que te moveu, e que realmente quem passa a sentir essas coisas somos nós. Então realmente são caminhos difíceis, mas são caminhos grandiosos, onde que aquilo que a gente sente é uma coisa grandiosa. Agora, tu tocaste num ponto, né? Temos que dobrar o nosso orgulho. Sim. Aí é necessário uma grande coragem, porque o nosso orgulho é muito forte. Ainda no nosso nível de evolução, nosso orgulho é muito forte. Mas como é que nós vamos conseguir dobrar esse orgulho? Compreendendo a verdadeira ação, que é evangélica, né? A verdadeira ação da humildade, daquilo que Jesus pregou. Compreendendo que se nós fizermos isso, na verdade, quem sai ganhando somos nós e não o outro. Porque temos uma cultura, um conceito, né? E se eu vou pedir desculpa, eu estou dando a chance para o outro. Não, eu estou dando a chance primeiro para mim mesmo me libertar daquela coisa ruim. Então o outro me é instrumento, inclusive, da minha libertação. E não só da minha prisão. Eu escolho no outro se ele é a minha libertação ou a minha prisão. Então isso exige de nós conhecimento. Irmos a fundo nas questões espirituais para que realmente a gente, através da compreensão, possa dobrar o nosso orgulho e chegar a essa atitude que tu estava falando de ir pedir perdão. Com certeza, e é uma atitude madura. E digo mais, nos tempos que nós estamos vivendo, Vladimir, tempos assim de conhecimento, de estrutura, onde os egos, pelo próprio conhecimento, estão cada vez mais enrijecidos, mais arvorados, onde as pessoas estão cada vez assim mais centradas em si mesmas, nós vamos ter problemas com todo mundo. Nós vamos ter problema lá até com o jardineiro, nós vamos ter problema com o vizinho, nós vamos ter problema com a nossa esposa, com o nosso filho. Por quê? Porque não é mais como era há muito tempo atrás, onde que as pessoas, digamos assim, não tinham tanto conhecimento e como tal não se posicionavam. Hoje as pessoas se posicionam. E a partir do momento em que eu me posiciono, tu te posiciona, vai haver um confronto. E se uma dessas partes, entende, não baixa a guarda, vai haver uma dissensão. E dissensão atrás de dissensão é o que está acontecendo. Nós vamos ficar todo mundo sozinho. Nós vamos ficar nós e o nosso belo orgulho, nós e o nosso belo ego, nós e o nosso belo umbigo, formosos, mas sozinhos. Porque ninguém vai até o nosso redor. Eles vão nos aturar, vão nos aguentar. Porque de repente nós vamos ter dinheiro, vamos comprar, vamos gastar, vamos consumir, vamos rir, vamos brincar, porque somos inteligentes. Agora, de essência, de verdade, de conquistas no coração, nós vamos estar com o coraçãozinho seco. E por isso que é importante de nós compreendermos tudo isso. Por isso que eu digo, e até nem entrei nesse lance, né, que depois a gente vai entrar, que são momentos onde que nós temos que nos posicionar, porque realmente, lá no Evangelho diz, né, que quando estava para as coisas acontecerem, né, os justos têm que se justificar. Ou seja, nós temos que ter uma postura cada vez mais contundente, porque o mundo pede de cada um de nós uma atitude cada vez mais contundente a partir do momento que eu assumi uma postura. Muito bem, então. Em resumo, vamos ficar belos, orgulhosos e infelizes, né? Vamos para a nossa mensagem no programa de hoje. Os acontecimentos na vida são normais. Nós é que procuramos coincidências ou explicações inexistentes ou ridículas. Viver é simples e maravilhoso. Nós é que por diversas vezes complicamos a nossa caminhada. A gente acaba sendo o que quer ser e se determina a ser. Somos hoje a consequência daquilo que fomos ontem. Se algum dia acharmos que somos pessoas fracassadas e sem expectativa de futuro algum, é exatamente assim que vamos parecer diante do espelho e diante das pessoas que nos rodeiam. Lembre-se de que nunca é tarde para recomeçar. Não desista da vida. Deus também olha por você. Ele nunca nos dá uma cruz que não podemos carregar. Faça uma análise de si mesmo. Veja quais foram as decisões acertadas e quais aquelas de que, certo modo, não permitiram que você alcançasse seus objetivos. A felicidade não está na idade, nem nas oportunidades perdidas, mas dentro de cada um. na maneira como encara o seu dia a dia. O importante não é obter vitórias todos os dias, mas buscá-las com persistência, mesmo que se perca muitas vezes. Se não conseguirmos tudo aquilo que almejamos, não devemos nos considerar frustrados. O que vale é a alegria interior de não ter se acovardado diante da vida. Portanto, não se feche em si maldizendo sua existência. Desperte e ame tudo o que você tem e já conseguiu fazer. E verá que não é tão infeliz assim. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. A vida é uma coisa bonita, basta que saibamos realmente vivê-la, né? Tenhamos coragem de tentar sempre de novo e, principalmente, como diz essa mensagem, da gente ter certeza, né, e confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. Se nós acharmos, transportando o raciocínio para o nosso assunto que estávamos falando primeiro, né, que buscar a reconciliação é um ato de humilhação, nós vamos nos sentir envergonhados, não vamos conseguir passar por cima do orgulho e as outras pessoas nos vão ver daquela forma, né, diminuta que nós somos. Se nós conseguirmos ver essa atitude de buscar a reconciliação de algum problema de forma positiva, acreditamos que isso é evangélico, isso deve se fazer, que isso aí nos deixa bem, principalmente nos deixa melhor a gente mesmo, os outros também nos vão ver assim e a reconciliação será muito mais fácil, porque também aqueles que, com quem a gente vai falar, vão sentir essa energia positiva e vão perceber que eles terão que ceder também, porque senão estarão fora do programa. Então, também aí é um poder de persuasão até, na forma de chegar lá. Vamos deixar essa história aí que nos conflitou de lado e vamos seguir adiante, né? Mas já, realmente estar com esse sentimento, sem esperar, diz, não, eu vou te perdoar, né, porque eu vou te dar uma chance para ti mesmo. Aí não vai conseguir nem o perdão e nem a reconciliação. Aquela palavra, aquele encontro vai ser evasivo, não vai dar sustentação e aí, dali por diante, ou numa semana seguinte, o conflito começa tudo de novo, né? E realmente, tudo é uma questão energética, né? E o hábito faz o monge. A partir do momento em que eu vou me educando, né, a realmente ir derrubando essas barreiras, né, a barreira do abraço, a barreira do sorriso, a barreira do perdão, da compreensão, né? O que que acontece? Para mim, essas coisas elas vão se tornando fáceis de serem feitas. Agora, a partir do momento em que eu vou me fechando, a partir do momento em que eu vou guardando mágoas, a partir do momento em que eu vou, digamos assim, me enfurnando nessas coisas, o dia que eu precisar fazer, eu não consigo. Então, por isso, realmente, é uma questão de proposta, é uma questão de trabalho, onde que nós mesmos somos exemplos, né, de quanto foi difícil, digamos assim, nós abraçarmos, vamos dizer, pela primeira vez, um problema que nós tínhamos, um inimigo nosso, que a gente se acertou. Hoje é fácil, mas por quê? Porque a gente, não nós, né, a gente como um todo, né, aquele que vive essas coisas, ele pratica, ele faz, então ele não se ofende. Por isso que às vezes a gente tem a coragem de dizer que Deus não perdoa. Por que, Admir, Deus não perdoa a nós? Também, se não precisa, né? Não se ofende. Não se ofende, vai perdoar por quê? Então, se eu estou bem comigo, se eu estou de bem com a vida, aí o cara chega, me agride, me ofende, me pisa, o que que eu faço? Eu rio, eu brinco, eu levo a minha vida tranquila, entende? Por quê? Porque entendo que, de repente, aquilo partiu de uma pessoa, digamos, não ignorante, mas sim, ele foi levado por alguma situação. Então, eu não me ofendo, porque eu estou bem comigo mesmo. Então, é exatamente essas coisas que são, assim, ideias maiores, né, que tem que alimentar cada um de nós. Hoje de manhã, quando eu ia chegando no trabalho, né, eu olho lá, uma plantinha que eu estava cuidando ela com carinho lá, quebrada, né, toda quebrada, mas decepada, né? Ou aquela estaca que prendia ela, tudo quebrado, jogado no chão. E tinha umas pessoas lá que me esperavam. E aí as pessoas disseram, né, como pode uma coisa dessas e tal? Eu digo, realmente, né, não dá para entender o que leva uma pessoa a espedaçar uma árvore, a tirar, né, aquele palanquinho que prende ela e tal. Eu digo, mas menos mal, né, que eles não me jogaram esse palanque lá dentro em cima dos carros, que eles não arrancaram essas pedras e jogaram, né? Mas são situações que eu digo, nós temos que compreender, nós temos que sermos maiores do que tudo isso. Porque a partir do momento em que nós continuarmos com aquela coisa, ah, porque violência, porque isso, porque aquilo, eu estou deixando de ser aquilo que sou. Eu estou deixando de dar um exemplo maior sobre as coisas. Então, está errado? Com certeza que está. Imagina arrancar uma árvore, né? Mas tudo bem. Haverei de fazer eu o que eu, no meu ponto, tentar plantar outra? Haverei eu de compreender essas situações? Haverei eu até de me alegrar por eles não ter jogado aquele madeirão para dentro, quebrado vidros, ter sido criado situações maiores? Que é aquele que nem Jesus dizia, né? Qual é a mulher que, tendo procurado em toda a casa e ter achado aquele dinheiro que ela perdeu, ela não vai ficar contente? Ela vai ficar contente. Então, mesmo no mal, nós temos que ver coisas boas. Pois é. Ia se dar um exemplo, em vista do trabalho que a gente tem, né? Uma pessoa chegou na minha sala e esbravejando, né? Assim, que não podia ser assim, porque ele devia ser de outra maneira, que ele estava querendo uma liberação de documentos, nem assim por diante, né? E eu, enquanto ele dizia isso, eu disse, não, calma lá, né? Não é bem assim, e fui firme na minha postura, né? E ele percebeu assim que eu não cedia, e ele também era uma pessoa um pouco inteligente, vamos dizer assim, né? Que nem eu. Sim. E depois ele me confessou, né? Que ele fazia de propósito mais um argumento, e assim, com voz firme, né? Sim, para tecoar, né? E eu não ficava nervoso, né? Mas batia firme na situação, né, que eu defendia, né. Aí, um pouquinho, eu disse, ah, cara, eu já vi que tu é boa gente, né, o que nós podemos fazer nesse negócio aqui? Ele disse, ah, eu tava aqui te provocando e tu me vem com essa... E ficamos amigos, é a primeira vez que a gente conversava, e ficamos amigos até hoje. Ou seja, se você não tiver uma atitude de agressão, você também não precisa ser submisso. Você pode manter a tua postura, mas com uma atitude aberta, né, positiva, sem revidar violência. Porque se a outra pessoa vem com uma agressão e você também agride, vai virar um rolo, né? Com certeza. Então, isso é bem importante para a gente entender nos relacionamentos. Se você ficasse lá esbravejando e de repente tivesse alguém na frente e fosse aquele que quebrou a plantinha, imagina o que queria dar, né? Não, e por que que a gente, digamos, tu ficaste firme, né, nessa tua posição? Porque verdadeiramente tu, digamos, né, estás em cima da verdade, tu estás sentado e centrado nos valores que tem dentro de ti. E que às vezes não será uma calúnia, que às vezes não será uma afronta, ou que às vezes não será realmente uma ofensa que vai te tirar, né, daquele centro que é teu, daquela conquista que é tua. E sim, é exatamente essa conquista que é tua que deverá te dar a serenidade, né, a certeza, a mansuetude e até a alegria de mostrar a essa pessoa que não é assim que se resolvem coisas, que as coisas se resolvem com um diálogo, que as coisas se resolvem colocando sobre a mesa as diferenças e tentando com inteligência, tentando com tudo aquilo que a vida nos oferece hoje, solucionarmos. E é isso que tem que ser feito. Quando que na realidade nós vemos situações diferentes, né? As pessoas tomando, né? É que nem às vezes eu digo, tá todo mundo faca na bota, né? Não tem mais o mínimo de paciência, não tem o mínimo de diálogo, e às vezes a gente quer que as pessoas façam aquilo que nós achamos que é correto. Fica difícil. Com certeza. Quero chamar a atenção para uma frase que diz aqui, né? Nesse texto do Evangelho, que é bastante difícil de a gente exercitar. Porque diz aqui que amar os nossos inimigos é regozijar-se, né? Ou seja, ficar alegres, em lugar de se afligir, de ficar triste para baixo, pelo bem que os nossos inimigos alcançam. Ou seja, os nossos inimigos, entre aspas, né, aqueles que nós temos conflitos, se eles vão bem, nós nos sentirmos alegres porque eles estão indo bem. E não nos sentirmos raivas, nos sentirmos para baixo porque eles estão indo bem. Olhem como o sentimento aqui exige de nós uma postura de compreensão. Só se realmente nós temos consciência de que nós temos que retribuir sempre o bem com o mal, ou do mal que nos vem, nós conseguiremos sentir isso. Senão a gente vai sentir ciúme, raiva, né? E vai se sentir mal porque o outro está indo bem. São atitudes realmente grandiosas, são atitudes maduras, assim, atitudes de pessoas que estão querendo o seu melhor. Outro dia nós comentávamos num curso, né, das grandes dificuldades que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. E dessas, digamos assim, dessas dicas, né, que as pessoas às vezes nos dão como forma de nós minimizarmos os problemas que a gente tem. Essas dicas que todos nós conhecemos, às vezes é, né, através lá do horóscopo do jornal, às vezes é lá na cartomante, e às vezes é buscando lá naquelas pessoas. E então nós, num estudo, porque o próprio tarô, os próprios búzios são estudos, são ciências, digamos assim, antiguíssimas, né? Nós falamos o que dizem as cartas, o que elas nos mostram. E aí nós reportamos tudo isso, Admir, ao Evangelho. O que é o Evangelho dentro das nossas casas? É tu abrir o Evangelho, como tu fizeste hoje, de uma forma, digamos assim, tu faz a tua oração, tu pede que pelo Evangelho seja abençoada a família, e tu abre esporadicamente, a esmo, e dá no que vai dar. Essas são as cartas que nós temos que viver naquele dia. Então, vejam as cartas que Jesus está pedindo a cada um de nós. Se nós abrirmos o Evangelho que nem um todo, será que Jesus estará mostrando a cada um de nós? Ele diz, não, como tu abriste o programa de hoje, vou te passar a mão na cabeça, pobrezinho, vem aqui que eu resolvo o teu problema. Ou será que essas cartas que nós vamos abrir são cartas de transformação, de trabalho, de posicionamento? E o que nós estamos procurando hoje? Será que nós estamos procurando esse trabalho interior? Ou nós continuamos procurando aquelas pessoas que resolvam o nosso problema? Eu falo isso porque nós tocamos uma casa espírita. E muitas pessoas que vêm à nossa casa têm essa visão, né? De que lá eles vão encontrar o milagre, lá eles vão encontrar a solução dos seus problemas. Quando que na realidade a solução dos nossos problemas está dentro dos nossos corações e às vezes nós não temos essa maturidade de compreender. Então, se quisermos realmente irmos num caminho firme, vamos fazer o culto do Evangelho nos nossos lares. Vamos abrir no nosso trabalho todas as manhãs, ou quando nós temos problemas com um funcionário, com alguma coisa, vamos abrir lá o Evangelho. Ou vamos abrir livros bons, né, como são aqueles Minutos de Sabedoria do Pastorino, ou como tantas outras literaturas que a gente conhece, para que nos oriente umas coisas boas. E vai lá e abre para te ver o que nós temos que fazer. Então, muitas vezes, aquilo que temos que fazer vai contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, e muitas vezes nós não gostaríamos, mas esse é o caminho correto. Vamos, enquanto a gente depois continua com esse raciocínio, ouvir nosso amigo Raul Seixas com aquela música, né? Ouro de Tolo, né? Eu devia estar contente por... Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do desvoador. Ah, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, me calma do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Esse nosso amigo Raul Seixas, né, que viveu realmente momentos, né, de tristeza, de sofrimento, como esse que narra nessa música. E a gente sabe até as dificuldades que teve para viver, né, e não conseguir, na verdade, se equilibrar, com certeza, com o anúncio evangélico, né, embora um espírito tão maturo em certas coisas, com mensagens tão belíssimas, né. Mas esses são programas da vida, programas, momentos de evolução também. Então, nós trazemos aqui, se nós falamos hoje, né? Deus quer te ver feliz, por quê e como nós devemos fazer para realmente encontrarmos a felicidade? Então, nós vamos ter que entender, né, que Deus realmente quer nos ver feliz como Pai bom, mas também justo, que para termos a felicidade temos que trabalhar, né? E como temos que fazer são esses exercícios difíceis que muitas vezes nós temos aqui enfrentado. Por exemplo, aqui numa frase que nós falamos a semana passada de Madre Teresa, né? Ela diz assim, ó: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Se Jesus nos pede para amar até os nossos inimigos, né, devemos mais ainda amar todas as pessoas. Agora, quem as julga não tem tempo para amá-las. E será que amar não é realmente o caminho da felicidade? Você, quando realmente gosta de uma pessoa, está presente com ela ou pode conversar com ela quando tem algum problema, isso te deixa triste ou alegre? Este não é um caminho da felicidade? Então imagine você amando a todos, não é? Com certeza, como nós vimos aqui no próprio Evangelho, aqueles que não te querem bem, você não vai ter aquele afeto, aquele prazer de estar junto, aquele prazer de conversar. Tudo bem, mas também você não tem nada contra ele. E você vai estar com as outras pessoas com quem você tem afeto, com quem você tem prazer de conversar, livre, né? e vivendo momentos maravilhosos. E espero que com quem a gente tem alguns conflitos seja 1%, né? 2% das pessoas, no mais, a gente tem que ter simpatia, né? É, tem que ter prazer de estar junto, senão talvez o problema não esteja realmente com os outros e sim com nós. Aliás, o problema está sempre com nós, né? Interessante, eu sou um grande admirador da Madre Teresa e sempre me reporto a ela, né, nos momentos difíceis da minha vida, porque realmente ela é de um exemplo, é de uma, eu diria assim, de uma tenacidade, é de uma grandiosidade que cada um de nós precisa, porque normalmente o que nós faríamos? Nós julgamos, e o julgamento é aquela coisa assim, se eu julgo o erro, né, eu, digamos assim, eu passo a ser bom. Porque se eu vejo os teus defeitos, Ademir, eu me sinto meio que aliviado com os meus, dizendo, olha, o cara é bem pior do que eu e eu sou um cara bom. Então, às vezes, nós julgamos muito porque como forma de dizermos que somos bons. Mas não que realmente somos bons, porque nós não somos bons. Porque se nós fôssemos bons, nós faríamos o bem. E o bem a gente não faz. Pelo menos eu não faço muito, entende? Bem verdadeiro, que é aquilo que nos ensina Jesus. Mas pelo menos tenta. É. Mas senão nós vamos entrar numa outra... mal, é. É, senão vamos entrar em outra discussão aqui, né, Ademir? Com certeza, tento, né? Mas eu digo assim, que o julgamento que ele faz, ele te ilude. Ele te ilude. Quando que na realidade o amor ao próximo é tu te aceitar como tu é. É tu te aceitar nos teus defeitos e aceitar o outro também nos defeitos dele. E em observando os teus defeitos, tu terás força para suplantá-los. Agora, né? Eu julgo o outro que é um alcoólatra. Imagina se eu vou largar o vício que eu tenho, que é fumar. Ele é muito pior do que eu. Então, quer dizer, se ele é pior e ainda ele vive, eu com os meus vícios também eu vivo. Quando que na realidade eu deveria sim compreender a ele, amá-lo, aceitando como ele é, mas em amando e me amando, que aí que vem uma grande dificuldade, que vai, como é que tu vai amar os outros se tu não te ama, né? Mas eu me amando, eu vou dizer assim, tchê, como é que eu vou conseguir perdoar ou compreendê-lo ou amá-lo se eu continuo me ofendendo através dos vícios, das tendências que nós temos? Então, realmente, o convite que ela nos faz, né, são assim atitudes grandiosas. E olha só, o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Então, Madre Teresa também, como outra aqui, ó, quando descanso, descanso no amor. Ou seja, fala muito da questão amar, como Jesus falou. E parece que a humanidade como um todo, nós como todos, custamos a entender isso, né? Que é o amor que nos leva à alegria, à felicidade. Então, Deus quer te ver feliz? Sim, mas para ser feliz você precisa amar. E aí, vem todas aquelas questões que muitas vezes a gente ouve, né? Até porque pessoas nos pedem conselhos, né? Às vezes não encontram o namorado, a namorada, né? A pessoa para amar. Mas eu gostaria de encontrar alguém porque eu tenho tanto amor para dar, né? E queria fazer essa pessoa feliz, mas não dá certo os meus relacionamentos. Que mentira! Né? Se você tem tanto amor para dar, tem tantas e tantas pessoas para você dar esse amor, né? Na verdade, você está se enganando. Você quer que alguém venha preencher as suas carências, né? Na desculpa de que você quer amar. Então, este não é o caminho do amor. O caminho do amor é ver o outro feliz. O caminho do amor é amar sem exigir nada em troca. É difícil? É, mas não é impossível, porque senão Jesus não teria pregado isso para nós. Quando é que nós vamos chegar a alcançar esse amor? Não sei, cada um com seu trabalho, com seu esforço, mas nós temos que estar nesse caminho. Então, o caminho que Deus nos traçou para que nós sejamos felizes e Ele quer nos ver felizes é o caminho do amor, o amor incondicional. É claro que para que a gente chegue a esse amor é preciso que a gente trilhe, né? Degraus anteriores ao próprio amor, que digamos assim, a compreensão, né? A compaixão, ou seja, para aquela pessoa fez determinada coisa, de compreender que ele teve os seus motivos para fazer aquilo. Por que que o ladrão fez o que fez? Por que aquele jovem quebrou aquela árvore? Entende? Farei eu de compreendê-lo e não de julgá-lo. Então, a partir do momento em que eu começo a me educar na questão da compreensão, na questão da compaixão, na questão, né, eu já começo a entrar pelo caminho do amor, pelo perdão, né? Me desculpe, eu começo a entrar pelo caminho do perdão. E depois eu irei para caminhos mais sutis, mais grandiosos, que é o amor incondicional que Jesus nos mostra, que ela nos ensina e que todos nós temos que passar por isso. Então, às vezes, notamos nós que fala-se muito de amor e faz-se pouco, né? Quando que o segredo mesmo é nós começarmos de uma forma lenta e pequena, dentro de mim mesmo. Como posso amar, né, as pessoas que estão comigo? Primeiro compreendendo, primeiro analisando, primeiro falando, para que depois aí então eu compreenda, eu entenda, eu perdoe, e aí sim eu comece a amar, comece, né, perdoar, começa coisas grandes, né? Mas sabe, Ademir, qual é, por que que o caminho do amor é tão difícil? Porque o caminho do amor é o caminho do trabalho. É, também, né? Porque não, assim, ó, não adianta você dizer assim, ah, eu amo tanto meu filho, mas se você não prepara comida para ele desde criança, se você não cuida dele, que amor é esse? Sim, e então, esse amor nem aparece, né? Porque é uma obrigação quase. É, mas em termos de sociedade, então, em termos de humanidade, o caminho do amor é o caminho do trabalho. Você não pode dizer que ama os homens, né, as pessoas como um todo, porque está praticando o evangelho, se você se limita a ir à igreja, a rezar, a ir à casa espírita, a ir ao templo, e não faz nada pela sociedade. Ou diz, isso, né, mas eu não faço mal a ninguém. É, isso não é caminho do amor, né? Isso aí é uma ilusão que nós criamos, né? Achando que, porque nós vamos à casa espírita, ao templo, à igreja, nós estamos amando a Deus. Olha, amar a Deus, meu filho, é trabalho em favor de todos. Não é só em favor do meu filho, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. É o trabalho em favor de todos. Essas coisas mais pessoais é o caminho, é o começo do caminho, vamos dizer assim. Mas você tem que também pensar como um todo. Então, o caminho do amor que Jesus traçou, e até se nós vamos ver exemplos como Madre Teresa, como é que ela amou? Indo lá trabalhar com os pobres. Como Francisco de Assis amou? Indo construir a sua igreja e trabalhar para os pobres. Como Gandhi amou? Arriscando a sua vida para libertar o povo da Índia. Como Jesus amou, não precisamos nem dizer, né? Ou seja, o caminho do amor é caminho do trabalho. Por isso que nós tanto resistimos ao amor. É com alegria, né, que a gente realmente encerra, e conclamando todos, né, que nos ouvem, ao trabalho, né? Ao trabalho reformador, grandioso, que é tentarmos viver no nosso dia a dia os ensinamentos desses nossos grandes irmãos que vieram a cada um de nós, exatamente, digamos assim, nos compromissando a este grande trabalho. Um grande abraço a todos e um grande trabalho dentro das nossas famílias, um grande trabalho dentro dos nossos corações, porque com certeza, se Deus é por nós, quem será contra? Muito bem, e que esse trabalho tenha o sentimento do amor, que daí ele será prazeroso realmente. Um bom final de semana a todos e contamos com a sua audiência no próximo sábado, meio-dia, às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela 104.9 a Flores FM. A Flores FM apresentou programa Renascer. Feliz por sua audiência. Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana.